Oeste, Romeu, 500 pés, litoral. 500 pés, na linha de litoral, Romeu. Controle Salvador, 3191, decolando 5 de batalha. Azul 4207, chame Recife, 1251, alternado 133-25. 251-3325, 4207. São 3191, contato radar, foi para 340, saída da EO. São 3191. O 270, suba restrito para o nível 320. 320, 270. Então 3191, suba e mantenha o nível 300. 300, então 3191. Controle o papapá, Mike Jet Romeu, tá em Piatã, vai manter seu brevão no Rio Vermelho. Gente, Mike Jet Romeu, sujeito ao tráfego. O nosso FSS, botão 5, feedback acionamento. Autoridade, apreende táxi no 777. Bora, bora, táxi, 777. Cinco, dois, quatro, zero, desça para 2000 pés, ajuste 1-0 no meio, livre LS, reporte estabilizado. Para 2000, livre LS, 16, aparelho estabilizado. Posso Tango Alto, queria manter 1000 pés até Valença? Gente, frequência livre para coordenação, Fox Tango Alto. Taxi via Juliet and Alpha, on holding point, contact the tower 118.95. Course of taxi via Juliet and Alpha, holding short 1-0, the tower, 1895. Thank you, what that? What that? 754, essa é a identificação autorizada de chegada na área, desse mantém o 050. É o foi que o Quebec Serra que chamou o solo? Autorizado, Sierra November, papapá, no meu pé, vai sair no corredor axé, curva à direita, piso no 70123 é o código, 198 é o controle. Autorizador, totalmente visual com a varóide destruída. Trip 5240, complete aproximação, torre 11895, com pouso. 1995, obrigado. Estacionamento táxi decolando, agora com ela mesmo e vamos e reporte pro PLB, por favor. 5240, desculpa. Trip 5240, boa tarde, altímetro 1015, agora reporte no externo, baixado travado. Trabalhei. 73, 45, 10, clear, runway 10, runway 10, take off. Okay, clear, line up and take off runway 10, wind 110 degrees, launching up. Take off runway 10, 040, 33, thank you. Equipa 1410, confirme, por favor, setor de sobrevoo. Salvador, Salvador, corredor forte 20 milhas. Aguarde 30 segundos, só terminar de preencher o plano do senhor aqui rapidinho. Voo no 777 para o táxi, 164 a bordo, 2 horas e 30, autonomia alterna com fim. Táxi via Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Juliette Alfa, 186, boa tarde, voo no 777. 1895, desculpa. Chuva aí, papi. André Machado, checado, 5240. Centena com 11 nós, aguarde pista livre, 5240. Certo. Índio November Alpha, pronto para qualquer? Yes. Voadora no meu pé, corredor forte após a colagem, curva à esquerda, 0131 é o código, 198 é o controle. Negativo, 0131, 0131. Trip 5240, pista 10 livre, pouso autorizado. Treinamento táxi decolagem agora com a torre 1895. 3033 decolado, 2-1, chama o controle, bom voo. Switching over to departure, thank you, have a nice one. Departure, good afternoon, Azul 4033 is with you out of 1200. Índia November Alpha, livre acionamento e táxi, chame para ingresso na pista no 7. Climber 160, dial departure. Request direct to dial if possible. Clear dial, Azul 4033. Clear dial, thank you. Pode mesmo ali, mantém, capturando a zero. Pode entrar ali, mantém o bônus 77. Webjet, meia 741, autorização para Guarulhos, nível 340. 6741, aguarde qualquer. 0. Nave 080. Trip 5240, boa tarde, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8. Já tinha sido autorizado a frequência livre do Fox Tango. Está presente, foi ITAP, descida para 080. O gol 1754, na prova de ITAP, desça para 3 mil pés, do ajuste 1015, livre da restrição de altitude. É, foi reportado, só entendeu 3 mil pés, foi de ITAP. Afirmo, nesta proa de ITAP, está livre da restrição de altitude. Ah, obrigado. Azul 4033, fly direct Ilhéus. Direct to Ilhéus, thank you, Azul 4033. Sete decolados 25, transfere controle no voo. 98, Web 5728, confirme a velocidade indicada. 250 mais. Sente, mantenha para sequenciamento Web 5728, no momento é o número 2. Está livre o Web 5728, mínima 250. Controle, gol 377. Gol 1777, contato radar na decolagem, suba para o 320, saída da EL. 320 da EL, 337. Alfa Vitor Juliette é o número 2. É, só confirma o setor de sobrevoo? Não, o setor de sobrevoo vai fazer TGL em Veracruz? Gente, número 2 para cópia. Guarde só um pouquinho. Mantenha o perfil, com 777. Aguarde para a guarda, lida. Ok, obrigado. Mantenha o perfil. Bidev, curva direita após a decolagem. 5554 é o código, 198 é o controle. 6741 no Guarulhos, 340 via Peruísque 50, saída da Eulida, após Bidev. Curva decolagem, curva direita, código 5554, controle 198. Correto, seu campo estacionar, 6741. Estará passando mesmo, 6741. Alfa Vitor Juliette, pronta para cópia. Salvador, no mil pés, após decolagem, curva direita, no corredor Axé. 0151 é o código, 198 é o controle. Vitor Juliette, cotejamento correto, confirmando 2 a bordo, parte 4, acionamento táxi de decolagem 14-18-95. Vitor Juliette, já pronto também para o táxi, confirme. Livre acionamento para o táxi, Alfa Vitor Juliette. Gol 1754, desça para 2 mil pés, ajuste no 095, livre LS, após ser estabilizado. Para 2000, a montada está pesada, 754. 728, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 5, livre da restrição de altitude em TAP. 3.000, Azul Fan 033, com Recife 126.1, or 13325. 26-1 and 33-25, thank you, and congratulations for the great job on the radar. Acelerador 2230, boa tarde, acelera identificação, autorizado chegada a MAN. Dá presente voo toque, em descida para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5. 4 mil pés, já tem que ser uma toque, 2230. Autorizado táxi, seminóstico, alfa visibilidade. Voo no 777, chame Recife 251, alternado no 3325, bom voo. 251, confirma alternado. 13325. Obrigado. Webjet 6721, Skokhead End, clear Mari, arrival, descent, flight level 050. Vai na proa 060 nesta planta, já interceptou o localizador. Direito 060 nesta planta, intercepta. Oi. Localizador, no site, tempo 4. Complete na torre 118.6, bom pouso. Obrigado, bom dia. 118.95, confirmando a torre. Alfa número 2, aguarde autorização. Torre, boa tarde, voo 1754. Uma milha, já baixar trabalho. 1754, pouso autorizado, pistão 90, vento 1, centena, 11 nós. Tem livre pouso, na 190. Mantenha a posição. Tucson 32 no meio, chame na frequência 119.8. Tucson 32 no meio, assina identificação, autorizado chegada a mar e desse mantém o nível 060. Desça para 2.000 pés, hoje o chão no 0 no 5. 2.500 permanece. Ativa a tenta esteira de turbulência, quando pronto tem livre decolagem, que é o Bike Serra. Vem para uma centena, uma dois nós. Passareto 2230, reduza 250 nós. Ok, vem reduzir para 2509, 230. Pelo que o Bike Serra ali mantém, que eu mensagem. Desça para 3.000 pés, ajuste Mi 15. 5728, complete direita para o 065, nesta para o intercepto localizador. Direita 065, nesta para o intercepto. Solo 37, libera direito, 1121, décima 9. 219, libera direito. Quebec Serra, decoda 37, transfere controle 198, bom voo. 198, obrigado, Quebec Serra. Autorizado Alfa Juliette, portão meia dúzia. Alfa Juliette, meia dúzia, portão 174. Houston 2509, confirmo. 2509, web 6721. Thank you, 2502721. Quilo Quebec Serra, mil pés, corredor Xerra, reporte para da Barra. Quilo Serra, no Xerra, reporte para da Barra, Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, quando possível, estimado de pouso em Morro de São Paulo. Eu ativo, vai ser para 1-5, 1-5. 1-5, 1-5, copiado. Alfa, autorizado a decolar, questão 7, 21, 20 graus, onde vai? Para o Quebec Serra, mantenha 1.000 pés, temos aeronaves no eixo da aproximação da 1-0 e descida para 2.000 pés. Objeto 6721, fly Itape. Heading Itape, o objeto 6721. E no Quebec Serra, apenas para informação, temos um helicóptero do Mike Juliette Romeo, Robson 44, agora na sua posição de 12 horas, está 5 milhas à sua frente, mantendo 500 pés em sobrevoo. E no Quebec Serra, posso visual com o mesmo. Entra a passagem, já não entendi o atual do Quebec Serra. Entendi. Verão, autorizado o cruzamento do campo, reportava a livrando o eixo. Gente, mantém ainda 13 mil pés do parceiro do 2230, aguardando para prosseguir a descida. Salvador, boa tarde, o 2567, gente, está para papá. 2209, 3216. O objeto 6721, reduce 2209. Yeah, we are maintaining 220 knots already, web 6721. Roger. Passaria do 2230, desça para 2000 pés, o Juchão 095. Complete aproximação, torre 118-95, bom pouso. Alfa, agora proa do Corredor Forte, transfere 119, destino 80, controle, bom voo. Gente, proa da Corredor Forte, transfere 119, destino 80, para o índio da Liberal, até o regresso. Zero graus, 129. Planete 3015, Webjet 6721. Então, 3216, reautorizado 4 mil pés, ajuste 1015. 4.015, 3216, obrigado. Pode autorização de pouso, altímetro 1015.